ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Onze horas e 17 minutos, Pássaro da Ilha FM, é o programa Expresso até as 14 horas com a sua participação por aqui, 3555-1896. Você também pode enviar a sua mensagem aqui para o 99124-8325, tá bom? Para participar aqui do programa, 99124-8325 ou 99204-2222. Apenas mensagens de texto, tá bom? Envie só mensagens de texto, porque áudio a gente não tem como colocar no ar aqui durante o nosso bate-papo. Primeira entrevista de hoje é com Laércio Sintra Nogueira, prefeito de Guaranésia, e Diego de Castro, vice-prefeito de Guaranésia. Vamos começar aqui pelo prefeito, né? Tudo bem, Laércio? Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Expresso. Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes do programa Expresso e da Rádio Passo da Ilha. É um prazer muito grande aqui mais uma vez estar falando com todos vocês aqui, todos os ouvintes, e levando informações necessárias para a nossa população. Prazer é nosso, Laércio. Diego de Castro, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Bom dia, Antônio Cláudio. Parabéns pelo sucesso do programa Expresso. Nós, guaranesianos, temos o privilégio de ter a Rádio Pássaro da Ilha, que através do programa Expresso é um instrumento de comunicação de primeira linha. Começamos pelas cobranças, começamos pelos elogios. Vocês querem começar por onde? Nós ficamos, deixamos você à vontade, Antônio Cláudio, porque nós estamos muito bem preparados, porque nós somos um governo hoje bastante atuante e conhecedor das diversas áreas, né? Tanto daquilo que nós já conquistamos e daquilo que nós temos condições de conquistar também para o futuro. Eu vou até pegar um gancho, então, da entrevista da semana passada. Esteve aqui no programa o Thiago Gibrin, né, da empresa Seat Paladino, da IES do Brasil, e ele falou da alegria, né, da importância da Dunlop estar vindo para Guaranésia. Já está tudo concretizado, né, Laércio? Na última entrevista você já falou que estava super adiantado, faltavam alguns mínimos detalhes, mas que era concreto, né, a vida do Dunlop, e agora já está tudo certo mesmo. A gente pode até falar, de repente, quando vai ser lançada a pedra fundamental da Dunlop ou ainda não? Dona Cláudia, a gente é uma conquista muito grande para o Brasil, Minas Gerais, Guaranésia e toda a nossa região. Pois a empresa Dunlop Hyflex do Brasil já é uma realidade em Guaranésia, com CNPJ já escrito junto à Receita Federal. Isso já aconteceu devido ao nosso trabalho de ter, juntamente com a Câmara Municipal e, né, o Poder Legislativo, ter feito uma doação de uma área de 80 mil metros quadrados, que já está registrado em nome da empresa. Então é certeza, não tem mais volta. Não tem mais volta. Se uma prefeitura de repente aparecer com uma proposta mirabolante, não tem jeito de sair daqui. Vai ser Guaranésia. Isso já está aceitado, né, Diego? Nós fizemos um trabalho assim, saímos na frente, né? Porque era um compromisso que nós tínhamos, né, com a empresa. E já em agosto já fizemos, avançamos bastante, fizemos a doação do terreno, que já é consolidado isso. Inclusive, Antônio Claudio, a empresa já está se movimentando, já está preparando o projeto elétrico junto à CEMIG, a Copasa também já iniciou os entendimentos e em breve já iniciarão a terraplanagem. A empresa, o Grupo Alfagoma, que pertence a Dunlop, vai investir em torno de 30 milhões de euros nessa implantação da nova indústria aqui em Guaranésia, que isso, revertido em reais, daria em torno de 100 milhões de reais sendo movimentado em Guaranésia. Isso é muito importante, então estamos muito contentes de que conseguimos uma outra multinacional para a Guaranésia. Eu questionei o Júnior quando ele esteve aqui no final do ano passado a respeito da mão de obra, porque a gente faz ver uma empresa dessa investindo tanto dinheiro aqui em Guaranésia e de repente essa empresa não tem mão de obra capacitada para estar em seus quadros. Aí vai ter que trazer gente de Mococa, Guaxupé e de outras cidades da região. Nada contra trazer de outras cidades da região. Mas o guaranesiano vai ter espaço na Dunlop? Dentro da própria doação, da lei de doação, nós exigimos que 80% dessa mão de obra seja local. E a capacitação desse pessoal? Isso nós já estamos já fazendo um movimento junto da nossa Secretaria de Desenvolvimento Socioeconômico para que a gente traga para cá capacitação e deixe esses profissionais aptos a trabalharem nessa grande empresa que está vindo para Guaranésia. 2018 é um ano que te preocupa, Laércio? Realmente preocupa, Antônio Cláudio. 2017 foi um ano que a gente avançou muito, fizemos uma base de governo para colher os frutos, né? Agora em 2018, mas é um ano que o cenário não é nada bom. A expectativa de queda de receita realmente vai acontecer e nós temos que ser muito prudentes com relação aos gastos da prefeitura. E eu estou muito preocupado com o ano de 2018. Pé no freio, segurando bastante, elegendo prioridades, tá? Nem tudo a gente consegue fazer. Nós temos que priorizar aquilo que é necessário e com responsabilidade. E o ano de 2018 realmente nos preocupa. E o que é prioridade nessa administração em 2018? Antônio Cláudio, nós tínhamos uma grande prioridade em 2017, que era a saúde, né? Tanto que nós avançamos muito na saúde, nós gastamos R$825 mil a mais em saúde, cerca de R$9.400.000 de gasto em saúde nesse ano de 2017. Avançamos bastante na saúde e temos que avançar mais. Mas hoje, o que nos preocupa, a grande preocupação nossa para 2018 é o emprego. O emprego realmente está nos preocupando. Há um número muito grande de desempregados, não só em Guaranésia, mas em todo o Brasil. E para que isso possa, para que possa minimizar esse problema, nós estamos correndo atrás, que é a doação de lotes, de terrenos, para que possa fomentar, né, a construção civil. A venda dos prédios da Coab para cá também, que vai gerar emprego. A própria empresa do Lope também, que vai, na sua própria construção, vai gerar emprego. E a grande preocupação nossa é a geração de emprego. A Prefeitura de Guaxupé lançou semana passada, um programa para atrair empresas para Guaxupé. E essa concorrência, como é que fica? Qual vai ser o diferencial de Guaranésia para disputar com Guaxupé, que é uma cidade maior e é um polo regional? Nós temos duas situações. O microempreendedor, tá, que realmente está carente que nós investimos nele, e com isso nós vamos fazer essa doação dos 153 lotes agora no próximo mês, tá? Isso já vai ser um investimento para ajudar o pequeno que se torna grande. E falando em grandes investimentos, nós já temos a do Lope, que é o investimento que nós fizemos aí, o investimento pontual aí, que vai nos render bons frutos lá na frente. Você falou que a prioridade em 2017 era a saúde. A saúde já está bem? Já está mais ou menos do jeito que você imaginava, Lércio? Perguntei para a secretária de saúde ontem. Ela falou assim: que nota você daria para a saúde em 2016? Ela falou: nota 6. Que nota você dá hoje para a saúde? Ela falou: 8.5. Então, realmente, falta 1.5 aí para a gente chegar perto do ideal. Esse 1.5 é a população que mais faz barulho, porque reclamação tem todo dia de saúde. Dona Cláudia, a gente trabalha bastante com os números. Então, às vezes, por exemplo, eu estava vendo uma pergunta lá de uma pessoa, eu vi no Facebook, se não me engano, hoje de manhã ou ontem à noite, uma pessoa questionando um oftalmologista desde setembro, tá? Então, hoje, por exemplo, oftalmologista, nós temos 180 pedidos todos os meses. Nós temos um oftalmologista que vem em Guaranésia de 15 em 15 dias e temos um convênio com o Divinolândia também para complementar esse número de consultas. Anteriormente, nós tínhamos 2 anos de fila de espera. Hoje nós temos 4 meses, entendeu? Então, e nós temos que eleger prioridade na saúde também, porque saúde, por exemplo, se você às vezes precisa de um exame de vista, mas é um exame eletivo, rotineiro, você não tem a urgência de fazer hoje, né? Então, a gente está elegendo as prioridades realmente daquelas pessoas que realmente precisam do tratamento de saúde e não está encontrando saída para isso. E nós estamos correndo atrás e buscando soluções para isso. Essas consultas oftalmológicas é o grande problema hoje, Laércio? Não. Esse é o meu menor problema. Desculpe só te interromper. Por exemplo, você deve ter lido lá a pergunta da Lu Reis. Ela fez a seguinte pergunta: queria saber também sobre saúde, porque minha filha está para ir no oftalmologista desde setembro e até agora não foi chamada. Tem uma outra pergunta que chegou no WhatsApp da rádio ontem, falando sobre consultas oftalmológicas, muita espera na fila, principalmente para a cirurgia. Dizem que o equipamento estragou em Divinolândia e por esse motivo não está sendo feitos os procedimentos. É verdade? E quando voltará a funcionar esse equipamento ou vai ser feito um outro convênio? Doutor Cláudio, esse equipamento é um equipamento para um determinado tipo de exame. Sim. 90% dos procedimentos individualantes estão sendo realizados normalmente. É um fato isolado de um determinado exame isolado. Mas nós já avançamos através do CISLAGO com um convênio com o Instituto Donato, que provavelmente agora, já nesse mês de março, a gente já consiga fazer esse exame junto ao CISLAGO no Instituto Donato em Poços de Caldas. Vamos continuar aqui então na linha de saúde. No final do ano passado, de acordo com informações que me passaram durante a semana, foi cortado o convênio para cirurgia de varizes em Divinolândia. Pessoal correndo risco de sofrerem problemas e complicações. Então, o pessoal quer saber o que será feito. Esse convênio será retomado? Antônio Cláudio, é uma preocupação muito grande, porque esse tipo de procedimento vascular que era feito em Divinolândia estava funcionando muitíssimo bem, o pessoal muito bem atendido, mas não foi Guaranésia que cortou, não. Foi o próprio hospital, que não tem esse tipo de serviço mais. com essa preocupação, como isso aconteceu agora em 31 de dezembro, tá? E a partir de janeiro agora, nós já estamos correndo atrás aí com São Sebastião do Paraíso, Poços de Calda, Passos, para poder viabilizar um convênio extra SUS, porque o SUS não consegue atender essa demanda aí da cirurgia vascular principalmente, mas já estamos correndo atrás aí para realizar um novo convênio. Não foi Guaranese e cortou, vamos deixar bem claro, foi o hospital de Divinolândia que não tem mais esse tipo de serviço. E esse serviço funcionava muito bem. Hoje o hospital de Divinolândia trabalha na parte oftálmica e otorrino. E o vascular eles tiraram fora. E aí, mas como é que está essa negociação aí, Laércio? Nós estamos dependendo. Antônio Cláudio, é o seguinte, nós temos, depende muito de questão de preço, por exemplo. Divinolândia, a gente pagava o preço, além do valor que a gente repassa mensal para a Divinolândia, cerca de R$4.000 mensais, mais o preço tabela SUS. E hoje esse serviço na região você não encontra pelo preço tabela SUS. Nós estamos dispostos aí a pagar até duas vezes a tabela SUS, mas nós temos que negociar valores, não é chegar e fazer, é encontrar uma solução que o município tenha condições financeiras de contratar esse serviço. Está distante da gente conseguir uma solução? Não, isso é prioridade nossa e dentro desse mês também a gente já deve estar resolvendo esse problema de cirurgias vasculares. Continuando aqui na área da saúde, bom dia Antônio Cláudio, aqui é Inês, a pergunta é por que o pessoal vai ao meio-dia no postinho de saúde para passar com o médico? O médico só chega às 14 horas. As pessoas ficam duas horas esperando o médico. Por que será? No posto do Jardim Renovação, principalmente isso acontece. Será que ele atende em outro lugar e depois ele vai para o postinho às 14 horas? Uma boa notícia aí para o pessoal do posto do Renovação com relação ao médico. O médico que passou no concurso, doutor Feiner, ele estava mudando de Piuí para cá, inicia na semana que vem pelo concurso público. É um médico que vai ter obrigatoriedade de cumprir a carga horária de 8 horas por dia. Porque anteriormente, o médico anterior estava trabalhando por credenciamento. Então, não havia a obrigatoriedade desse cumprimento de horário. Mas o PSF da Renovação realmente aconteceu várias vezes, de pessoas me ligarem 10 horas, o médico não estava lá. Mas agora isso não vai acontecer. Vamos ter o médico a partir de semana fixo no PSF da Renovação. A partir de quando? Né? A partir da semana que vem. A partir da semana que vem. Complementando, Antônio Cláudio, esse assunto PSF do Jardim Renovação, deixar trazer também a notícia aqui de que nós vamos ampliar e reformar o PSF do Jardim Renovação. O recurso já está separado e garantido para que em breve a gente possa, agora em breve vamos abrir a licitação para ampliar e reformar o PSF do Jardim Renovação, para dar uma melhor estrutura, tanto para os funcionários quanto para os usuários do PSF do Jardim Renovação. Já que você está falando em reformas, a Cirlei Ribeiro do Jardim Renovação queria perguntar por que vocês não reformam o posto do Centro de Especialidades, no Centro de Especialidades Antigo Postinho da Destilaria. Está uma vergonha, os banheiros estão com as portas quebradas, sem fechadura, do lado da porta de entrada, é nojento, ela está dizendo aqui, palavras dela, perto da escada tinha até preservativos, Antônio Cláudio, ficamos com muita vergonha de ficar lá, chega realmente a ficar com vergonha todo mundo, quero saber o que eles podem fazer, será que não poderia colocar um portão, por exemplo? Antônio Cláudio, é uma boa pergunta também, até para a gente esclarecer para a população, o posto de destilaria pertence à destilaria Alvorada, tá? E foi cedido para a prefeitura num determinado período. Essa cessão venceu no ano passado. E diante de todas as condições que a destilaria vem enfrentando aí, isso não foi renovado. Então o poder público ele não pode investir num imóvel que não é dele. Mas nós já estamos pensando aí numa solução para poder estar resolvendo essa questão aí. Ou construir um novo centro de especialidade, ou abrigar em outro local, ou desapropriar essa área do posto da destilaria, que a gente desapropriando, a gente pode fazer as reformas necessárias lá. E para você, só para lembrar, Antônio Cláudio, o posto da destilaria, ele atendeu no ano passado, só consultas de especialidade, 17 mil consultas. É um posto que está atendendo sozinho quase toda a demanda de todos os PSFs que nós temos na cidade. Então, justamente por isso, tem que ter uma reforma geral ali para dar maior conforto à nossa população. A Denise do Nascimento, ela queria saber o seguinte, seriam muitas as perguntas, Antônio Cláudio, mas eu estou curiosa com uma em especial. Moro no final da Avenida do Deputado Humberto de Almeida, onde está sendo construído o novo PSF. Eu gostaria muito de saber se vão levar o asfalto até lá embaixo na ponte, porque do jeito que ficou aqui, é o mesmo que não ter asfalto nenhum. Chove, os veículos trazem a lama para a porta de casa, em poucos minutos tudo seca e vira uma poeira fininha que faz o mal danado para a gente que tem problemas alérgicos e muito mais mal para as crianças. É um sofrimento. Eu sei que nada segura o pó, mas seria muito bom mesmo se asfaltassem até lá embaixo. Ajudaria um pouco. obrigado pela oportunidade, a gente está agradecendo desde já. E aí, Laércio, o que você pode dizer? Cláudio, uma boa notícia, né, para o pessoal que mora e reside. Boas notícias, não, que, né, essa é ótima mesmo, porque é que vai contemplar toda a população do Fundo de Renovação, a construção do PSF, do Fundo de Renovação, que está acontecendo do lado, né, do término da Avenida Deputado Humberto Almeida. Nós já vamos iniciar agora, na semana que vem, a construção do muro, até, né, descendo aonde que não tem esse asfalto ainda. E esse muro já vamos fazer o passeio, tá? E o asfalto vai ser feito ainda esse ano, até prolongando a Avenida Deputado Humberto de Almeida. Inclusive, uma ponte nova vai ser construída também nesse prolongamento. Vou deixar as pontes, a questão das pontes, para mais tarde, porque tem muita pergunta sobre ponte aqui, viu, Laércio? Ó, o Danilo Estrada, ele esteve em Divinolândia essa semana, e ele inclusive enviou fotos para mim, enviou vídeos para mim da situação lá de Divinolândia. Inclusive tem um funcionário do próprio hospital falando que os pacientes de Guaranésia geralmente são os últimos a saírem do hospital de Alfenas. Por que que isso acontece? Você já sabe, o pessoal vai até Alfenas, depois o ônibus, o micro-ônibus segue para vai para Divinolândia, segue para Alfenas, e depois na volta que eles passam para trazer o pessoal de Divinolândia. A gente sabe da situação, como é que é difícil manter dois veículos, né, para as duas cidades, mas naquela questão da humanização, Laércio, que você tanto pregou, não dá para fazer alguma coisa para minimizar essa questão dos pacientes lá de Divinolândia? Dona Cláudia, primeira coisa, você viu que nós já perdemos em Divinolândia, né, isso não por culpa nossa, que já foi falado anteriormente, a questão do vascular. Então a gente precisa ver até que ponto esse convênio com Divinolândia ele vai se fixar. Tá? Porque você, às vezes, você faz um investimento, porque lá não é atendimento SUS, deixa bem claro para a população que não é atendimento SUS. A prefeitura gasta hoje em torno de 30 e poucos mil reais mensais para manter esse convênio lá. Então nós precisamos estudar essa viabilidade desse convênio, até quando ele vai, para a gente poder pensar em investir, né? Que é até uma promessa de campanha nossa também, a questão da construção de uma casa, de um abrigo para essas pessoas que ficam o dia todo lá em Divinolândia. Mas realmente nós estamos avaliando essa questão, até onde esse convênio vai se permanecer. E realmente é um problema, vocês têm consciência disso, né? Tem. Esse problema foi minimizado pelo seguinte: anteriormente, antigamente, os pacientes eles iam até Divinolândia e o ônibus levaria, o micro-ônibus levavam, né, os pacientes para Poços de Caldas, principalmente o pessoal que fazia o tratamento de oncologia. Mas isso já diminuiu bastante, porque o tratamento de oncologia, radioterapia, que eram feitos em Poços de Caldas, passaram a ser feito em Alfenas. Georgina Conceição Claudino está parabenizando o Laércio, está parabenizando o Diego pelo trabalho. Ednilson Rodrigues Chaves, conhecem? O grande Palito. Também está parabenizando vocês. A Elizabeth de Macedo disse que o filho tem 12 anos, está na fila há 2 meses para fazer uma avaliação com um cirurgião para uma cirurgia e até agora nada. Criança com 12 anos. Preocupante. É, Antônio Cláudio. A primeira coisa que a gente tem que ver é se realmente ela procurou a secretária de saúde, levou o problema até ela. Porque quando é um caso que preocupa realmente, nós corremos atrás, entendeu? E viabilizamos a consulta e essa avaliação quando necessário, tá? Então tem que avaliar o caso, o que que é, mas ela tá, assim, tem a liberdade de procurar a secretária de saúde e levar o caso até ela. Deixo muito claro também que casos que não sejam resolvidos também, eu sempre atendo na prefeitura e procuro estar dando uma solução também para os casos aí que não foram resolvidos. Mas quando você atende na prefeitura, você não acaba passando sobre a ordem da secretária de saúde? Não, pelo contrário, eu ajudo a secretária, pelo conhecimento, eu acho assim, como prefeito, eu praticamente fui eleito aí com um crédito muito grande dentro da saúde, e a população acredita muito em mim. Às vezes a pessoa quer conversar comigo, às vezes só para ter uma opinião. E eu sou assim, um conselheiro também, e ajudo a buscar soluções quando os casos não são resolvidos, né? Principalmente. Quando a Ana Cristina fala não, lá você fala sim na prefeitura? Não, a gente é alinhado, eu com a Ana, porque é o seguinte, o Fundo Municipal de Saúde, todo recurso do Fundo Municipal de Saúde, ele é gerido pela Secretaria Municipal de Saúde. Se eu falar um sim, depende da assinatura dela. Mesmo eu, Laércio, eu não tenho autonomia, vamos dizer assim, como prefeito, de mandar fazer, e tem que ser em consenso. Então a gente trabalha muito bem alinhado nessa questão. Boa tarde, bom dia ainda, né? Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia, Laércio. Aqui é Elaine, do Centro de Guaranésia. Estou com um exame, mais um exame, lá no departamento para fazer. Toda vez que eu vou lá, elas falam que vai demorar. Só que eu preciso fazer com urgência esse exame de audiometria. Agradeço muito sua administração, que é muito boa. Só a parte de marcar exame que está deixando a desejar. Existem diversos exames que, por exemplo, audiometria, por exemplo, é um exame que ele segue a lista do SUS, entendeu? E a demanda é maior do que tem pelo SUS. Então é um caso aí que a gente tem que rever com a Secretaria de Saúde aí as possibilidades aí de ampliar um convênio aí para atender nos casos, principalmente o dela aí, que está falando que é urgente. Bom dia, Antônio Cláudio. Queria dar os parabéns para o Laércio, parabéns para o Diego pela administração, e queria perguntar para eles a respeito da praça aqui no Residencial JR. e ver se tem como dar uma limpada nas ruas aí pra gente. Ele inclusive mandou fotos aqui, tá bem triste lá a situação, né? O JR foi um loteamento aí que foi bastante privilegiado nessa licitação nossa. Inclusive foi contemplado aí com uma extensão de rede, com 5 postes, 5 luminárias. E no ano passado foi priorizado, se não me salvo engano, em outubro, uma limpeza geral no bairro, né? Que todo mundo ainda tirou fotografia e mandou os parabéns pra gente. Mas com esse período chuvoso, Antônio Cláudio, se eu fizer uma limpeza lá hoje, daqui a 30 dias tá sujo de novo. Então a gente vai esperar passar esse período chuvoso de março agora, a partir de abril que vem, né, fora da chuva, a gente faz uma limpeza e pode ter certeza que essa limpeza vai perdurar mais tempo. É, mais uma questão de limpeza aqui. Antônio Cláudio pergunta aí pro prefeito Laércio, essa área é na rua Maria Frank de Lourenço. Os funcionários da prefeitura dizem que não podem limpar por fazer parte da DR. É, então fica muito mato, muita sujeira. O que ele pode falar sobre isso? Tá vendo aí, Laércio, as fotos? Infelizmente a gente não tem como mostrar aqui pro nosso ouvinte. Mas é a rua Maria Frank de Lourenço. Tá, nós vamos mandar levantar e verificar o que estão sendo também, né? E pode ter certeza que nós estamos com a equipe preparada para fazer essa limpeza já. Cláudia Serafim, meu nome é Cláudio, Antônio Cláudio, moro aqui no Jardim Renovação. Quero perguntar pro Laércio se ele esqueceu de nós aqui, porque aqui tá parecendo que a gente mora na roça, Antônio Cláudio. Tem muito mato nos terrenos, aqui no Jardim Renovação tem cobra, tudo de ruim, Antônio Cláudio. Tem aqui para nós, tem que tomar uma providência, né? É, desses terrenos aí, infelizmente a gente volta naquela situação que a gente falou na última entrevista, né, Laércio? Terrenos, o pessoal geralmente adquiriu ou ganhou terrenos lá, não construiu, o terreno cresce mato e junta sujeira, bicho, focos de dengue e providência até agora, Laércio. Antônio Cláudio, você disse que você iria multar. Ó, saiu alguma multa até agora? Ó, o Jardim Renovação, ele foi o jardim que mais foi privilegiado também nessa licitação. Nós estamos, vamos inaugurar agora no dia 16 uma academia ao ar livre no fundo da renovação. Estamos construindo um PCF do lado da onde eles falam que está esse mato nos terrenos. E o que é que acontece nesses terrenos aí? São terrenos baldios que muitos não construíram ainda, aguardando a água e a luz. E a questão da luz já está com o projeto pronto. A CEMIG pediu umas alterações no projeto com relação a ligações. Já foi feita essa alteração. Nos próximos dias já deve ser autorizado esse projeto e é colocado a iluminação. E com isso já vai iniciar as construções lá, tá? A questão desse mato, né, com cobras tudo lá, já está programado, inclusive a roçada desse terreno, já alugamos inclusive o trator com a roçadeira para fazer esse serviço. A questão das multas, nós a semana passada, só focos de dengue, nós multamos mais de 8 residências com focos. Pessoas que realmente tinham sujeira no terreno. A partir da semana que vem está iniciando uma funcionária que é fiscal de tributos. Ela vai ficar com uma moto na rua, visitando todas essas propriedades que estejam sujas. E multando e cobrando isso da população. Isso eu falei no último programa e mantenho a minha palavra de que todos serão multados que não fizerem a limpeza necessária. Outra questão também, hoje nós temos a questão do 0800, né, da prefeitura. Nós temos um número, a população pode anotar aí, que é o 3555-4393. Até que a Anatel libere para a Oi a autorização do 0800, esse número já está funcionando, com um funcionário preparado para receber todas as denúncias relativas à situação do nosso município. A população já pode ligar nesse número. Qual é o número, Laércio? 3555-4393. 4393. Pode fazer sua reclamação, que já está funcionando. Não está no 0800 ainda, que está dependendo dessa liberação da Anatel aí, para poder oficializar o 0800 para a população. Mas pode reclamar, inclusive citar qual é o terreno que a nossa administração irá em loco tomar as providências necessárias. Saindo do Renovação, a gente vai lá para a Várzea agora, que o pessoal está dizendo que lá também está abandonado. Carlos de Faria. Bom dia, Antônio Cláudio. Pergunta aí para o Laércio, quando é que a prefeitura vai dar uma atenção aqui para o bairro da Várzea? Quando tem muita chuva, Antônio Cláudio, a chuva invade minha casa enche de água, água que vem lá do trevo, é um problema sério. Dá para ser feita alguma coisa, Laércio, aqui para o nosso ouvinte, o Carlos de Faria? Ô Carlos, nós temos que fazer um estudo, né, e realmente para ver o que acontece, mas é um problema que já vem aí, né, há muitos anos, né, então a gente tem que estudar e ver qual que seria uma solução aí para aliviar esse problema aí. Para finalizar com saúde, pelo menos nesse bloco, Antônio Cláudio, pede para o prefeito Laércio falar sobre o medicamento Daflon na farmácia popular. Dia 10 de março vai fazer 2 meses que não consigo pegar o meu remédio. É de uso contínuo, Antônio Cláudio, eu preciso dele. Foi lá no dia 10 de janeiro que peguei, depois disso não consegui mais. É a Silvana. Doutor Cláudio, vale lembrar aí que a gente, desde o ano passado, esse medicamento da Flon, eu falei dele aqui no programa, sim, né? No ano passado. É um medicamento que foi bastante prescrito dentro da cidade de Guaranésia e que a gente vai pedir que todos os pacientes que tomam esse remédio aí, que passe por uma avaliação de um vascular. Nós temos um vascular que está atendendo agora no posto da Tilaria, para ver realmente a necessidade desse medicamento, porque é uma quantidade enorme, tá? E esse medicamento realmente está em falta. Perfeito, Laércio. Vamos fazer uma paradinha? Daqui a pouquinho a gente volta para dar sequência aqui no programa Expresso. Então, atendimento, né? Para quem quiser fazer alguma reclamação lá na prefeitura, é o 3555-4393, né? 3555-4393. Em breve, a gente vai ter o 0800 funcionando também na prefeitura. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas. Daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com a irmã Marlene e a irmã Neuza, lá da Congregação das Irmãs Nova Betânia de Gospé. Elas estão desenvolvendo um trabalho bacana e a gente vai estar falando sobre este assunto com elas. Hoje também vamos receber aqui o Jaime Aleixo, diretor da comunidade terapêutica Escola da Vida. Mais perguntinhas chegando aqui pra gente no 991-248325 e 992-04-2222. Aproveite também para mandar aqui pra gente o seu nome completo e dizer que você quer convite pra Gelda Panice Eventos. Hoje tem grande show lá, são três shows, na verdade. Júnior Brava, Dona Zé e Pedro Paulo e Aguinaldo na Gelda Panice Eventos, a melhor casa de shows de toda a nossa região. A Joelma está enviando perguntinha e dizendo o seguinte: Antônio Cláudio, meu nome é Joelma, gostaria de parabenizar o nosso prefeito, nosso vice-prefeito, pelo belo trabalho que eles vêm fazendo em nossa cidade. Sei que são muitas coisas a se fazer, porém, quem consegue arrumar a casa de uma vez só? Então, na verdade, não é uma pergunta, está elogiando aí vocês, viu? Tá, Joelma. Bom dia, Antônio Cláudio. Gostaria que você perguntasse ao prefeito como vai ficar a situação das estradas rurais. Está muito, mas muito ruim mesmo, Antônio Cláudio. É muito buraco, que na verdade já virou valeta dentro da estrada. Eles passam a máquina de vez em quando, mas de nada adianta, pois não fazem esgotos para a saída da enxurrada. Não colocam cascalho, não roçam o mato nas beiradas, então a coisa está muito feia. Tem lugar que virou um açude, Antônio Cláudio, dentro da estrada, e acaba sendo muito perigoso. Tem ônibus rurais, tem circular com os alunos, todos os dias nas estradas. Queria uma solução para esse problema, estou me referindo à estrada sentido Matão. Muito obrigado, Antônio Cláudio. E aí, Laércio, tem mais perguntinhas sobre estradas rurais aqui, viu? Tem muita gente reclamando dessa situação atual aí das estradas rurais. Responde aqui primeiro, Laércio, essa nossa ouvinte aqui que fez essa pergunta. Então, depois a gente vai para as outras. Antônio Cláudio, realmente o problema das estradas rurais é um problema que nos preocupou muito desde o ano passado e esse ano nos preocupa bastante. Tanto que que na última semana assinei um convênio com a MOG na ordem de R$125 mil para poder utilizar máquinas para que a gente faça um mutirão, entendeu? Colocando essas estradas nossas em dia pós esse período chuvoso, tá? Para você ter uma ideia, no ano passado, o que aconteceu? Nós não tínhamos cascalho. Nós adquirimos uma cascalheira, essa cascalheira foi comprada pela prefeitura. Nós temos hoje dentro dessa cascalheira e cascalho para mais de 30 anos para a nossa cidade. Então, esse foi um grande avanço para que a gente possa estar desenvolvendo esse trabalho de cascalhamento das estradas. Tivemos outros problemas, que era a questão de mão de obra. Nós não tínhamos as pessoas que pudessem dar saída nessas águas, né, dentro das estradas. Hoje nós temos duas pessoas já contratadas desse novo concurso agora, que já está disponível para toda a equipe de estradas. Nós temos também um operador de máquina de rescavadeira, que foi contratado agora, está disponível também para a equipe. Nós arrumamos um caminhão agora, né, que estava parado, estragado, desde o ano passado, e colocamos à disposição. Estamos licitando agora um caminhão novo para as estradas e mais uma reta escavadeira que deve ser adquirido nos próximos 60 dias. Com isso, pós o período chuvoso, nós vamos fazer um mutirão entre maio, junho, julho e agosto, para que a gente possa colocar nossas estradas em dia, para que não aconteça o que está acontecendo agora no período chuvoso. Realmente é muito triste andar pelas estradas nossas, ver a situação que ela se encontra. Outra coisa também, consegui emprestado da Prefeitura de Gospé, né, através, agradecer o prefeito Jarbinhas aí, a quem mandou um abraço aí, uma roçadeira essa roçadeira de braço que vai roçar toda a beirada da nossa estrada agora, a partir desse final de mês agora. Então, isso nós estamos realmente preocupados. As estradas estão ruins realmente. Quem estiver ligando aqui está reclamando com razão, mas pode ter certeza, nós avançamos muito no 2017 para que no 2018 agora nós fazemos as estradas que todos os moradores da zona rural têm direito. Uma boa estrada para se locomover. A Thelma Paula Piccoli também está reclamando das estradas rurais. Fernanda Rocha também reclamou das estradas rurais. Luciano Custódio também fez reclamações a respeito das estradas rurais. É, a gente até compreende, Lars, que vai começar esse mutirão a partir de março, mas até lá, em determinados pontos, a prefeitura não vai fazer nada? Antônio Cláudio, a nossa equipe está socorrendo todos os pontos críticos. Quando, por exemplo, qualquer ponto crítico está lá, a máquina ela vai, faz o que é possível. Porque, por exemplo, se estiver chovendo, você jogar cascalho, você perde o que você fez, entendeu? Então a máquina está indo lá, rapando, dando, minimizando esse problema aí de momento, tá? Não é que nós estamos esquecendo das estradas nesse momento, não. Aonde tem reclamação, a nossa equipe está disponível lá para poder ir lá, não resolver de imediato, porque esse é um trabalho que tem que ser feito no período pós-chuva. Mas eles estão todos disponíveis e atentos. Tanto que você vê o próprio Marcão, que é o secretário, né, de meio ambiente, que cuida dessa área, junto com o Aguinaldo, que é o chefe das estradas, estão trabalhando o tempo todo, inclusive finais de semana aí, para poder resolver esses problemas, pelo menos de imediato. É, bom dia, Antônio Cláudio. Gostaria que perguntasse ao prefeito se está nos planos dele a reforma do velório. Os banheiros estão com as portas quebradas, a cozinha é muito pequena e é desumano ter que passar a noite do lado de fora por não ter infraestrutura que comporte, por exemplo, 3 falecidos. O velório necessita de uma reforma urgente. Dona Cláudio, no mês passado, numa reunião, junto com o deputado Diego Andrade, na prefeitura, ele nos falou que recursos vocês precisam. Nós estamos fazendo um projeto de reforma e ampliação do nosso velório. Já adiantamos que nós vamos precisar em torno de R$300 mil para que a gente possa estar fazendo isso. A nossa preocupação é tão grande com a questão do nosso cemitério, que você viu que a questão do plantio das gramas que nós fizemos dentro do cemitério. Você pode ver que o cemitério hoje tem uma outra cara, a população está feliz com o que está vendo lá, realmente está tendo uma mudança. Vamos iniciar agora, nesse mês, agora a reforma da praça em frente ao cemitério. O dinheiro já está na conta depositado, a licitação já foi feita. A empresa deve iniciar essa obra até o final do mês agora. Então, quer dizer, nós vamos dar uma vida nova, tanto na praça, dentro do cemitério e o velório também, que é um cartão, infelizmente, um cartão de visita, na hora da tristeza. E nós vamos realmente fazer uma reforma ampliando, o tamanho do velório e as condições do nosso velório. O Alex está enviando aqui a seguinte pergunta. Antônio Cláudio, bom dia. Bem, dizer toda a obra que começa aqui em Guaranésia para. É o setor de licitação que é muito ruim? É o jurídico que é muito ruim? O que na prefeitura que é ruim, que toda obra para e depois querem mais dinheiro? Por exemplo, ele cita aqui a creche, a praça, R$309 mil, quase pagou só para tirar a grama, Antônio Cláudio. Pergunta aí para o Laércio o que acontece. Antônio Cláudio, essa história das obras paradas, ela vem, nós recebemos isso, de administração anterior. E realmente nós tivemos que tomar providência, porque essas obras teriam que ter sido terminadas já no ano de 2016. É o caso da Proinfância, que está pendente, da praça nossa aqui, que ficou parada esse tempo todo. Então, se você, por exemplo, teve um processo de licitação aonde uma empresa ganhou e não tenha condições de estar realizando a obra, quer dizer, isso teria que ser revisto também a capacidade dessa empresa em estar gerindo essas obras aí. E nós enfrentamos esses problemas e estamos tentando a todo custo resolver. Mas graças a Deus está tudo encaminhado para que a gente tenha uma solução e essas obras paradas desde a administração anterior, elas vão ser concluídas dentro desse ano de 2018. Ô, Léo, só perguntinha aqui, mais de cunho particular, mas vamos lá. Bom dia, Antônio Cláudio, no caso do particular de quem está perguntando aqui, é o Carlinho. Pergunta para o Laércio sobre a ambulância. Como é que funciona a ambulância? Porque não aconteceu comigo, foi com uma amiga. Ela foi no hospital, estava precisando ir embora de ambulância, talvez estivesse doente lá. O motorista disse que não era táxi. E na outra vez, com um amigo, o motorista disse que não levaria porque estava arrumando ou mexendo no computador. Qual é o procedimento, E dá para melhorar o atendimento no pronto-socorro? Doutor Cláudio, foi até muito bem colocado isso. Quando a população reclama, ela tem que colocar isso no papel e fazer a denúncia realmente por escrito, para que a gente possa tomar providência com esse motorista. E se esse motorista está sendo omisso, não está cumprindo com os compromissos dele, pode ter certeza que ele será trocado de serviço, com certeza. Mas não posso fazer isso só porque estão falando na Rose. Eu tenho que ter realmente um documento. Com relação ao pronto-socorro, já houve uma melhora muito grande do atendimento do pronto-socorro. Nós temos hoje câmera monitorando toda a entrada, toda a espera do pronto-socorro. Eu sou muito atento com o pronto-socorro. Às vezes, às 5 horas da manhã, eu estou olhando na câmera do pronto-socorro para ver o que está acontecendo no pronto-socorro. Isso aconteceu várias vezes e a gente monitora realmente. Há algumas falhas, mas de uma maneira geral, o pronto-socorro hoje, nós compramos, só para deixar claro para a população, no ano de 2017 agora, vários equipamentos de atendimento de urgência e emergência que já estão disponíveis no pronto-socorro, que nunca houveram antes isso no pronto-socorro. Isso para dar condições de atendimento melhor àquela família, àquela pessoa que precisa de um atendimento aí dentro da urgência e emergência. Um dado importante, Antônio Cláudio, o pronto-socorro, em 2017, atendeu 33.652 guaranesianos. Então, é um alto número de atendimentos e nós procuramos melhorar, como o prefeito já disse, tem novos equipamentos, novos móveis, justamente para melhorar e acolher da melhor maneira possível todos os guaranesianos que vêm precisar. É um número muito grande. Bastante. Né? Bem acima da média. Se a gente for pegar as cidades da região, provavelmente está acima de todas as médias. Não falta conscientização, não falta um trabalho de conscientização da prefeitura, porque tem que partir da prefeitura. A população não vai fazer uma campanha de conscientização. Não está faltando isso? Tudo claro, isso já aconteceu porque é o seguinte, o pronto-socorro chegou a atender cerca de 48 mil atendimentos. Né, no ano. Isso, na época, eu fui secretário de saúde. A gente comentou aqui no programa. Comentou isso. Né? Então, a gente está... Há uma falta de conscientização também que tem que ser feita junto à população, dizendo que o pronto-socorro é atendimento de urgência e emergência. Então, às vezes, não é um ambulatório. Às vezes, que a pessoa vai lá, eu estou com uma dorzinha de leve, né? E passar no pronto-socorro. Mas essa conscientização, realmente, ela tem que ser feita. A população tem que ter a consciência que o pronto-socorro tem que ir só, realmente, na necessidade mesmo. É, Antônio Cláudio, parabeniza aí o Laércio, o Diego, da parte de fisioterapia. Olha, estão de parabéns, o atendimento é humanizado, com muito amor e muito carinho ao paciente. É a Paula que está parabenizando. E falando em humanização, Antônio Cláudio, nós temos uma equipe de assessoria aí dentro da saúde, que vai iniciar agora, a partir desse mês agora, um trabalho de humanização. Foi feito um levantamento de todos os atendimentos de saúde, em todos os postos de saúde, inclusive departamento de saúde, pronto-socorro, avaliou-se esse atendimento e agora vai ser feito um trabalho de humanização e capacitação desses funcionários que estão à frente do atendimento de saúde. Tem ouvinte aqui parabenizando você, Diego, né? Infelizmente ele não colocou o nome aqui. A Rita está perguntando, volta, mais uma questão das estradas rurais aqui, o Laércio respondeu, ela quer saber quando vai cascalhar as estradas, ela disse que tem um sítio aqui sentido Perobas, Benício, as estradas estão muito ruins, sei que estamos num período chuvoso, mas passou o período da seca e nada foi feito, é a Rita. O Laércio já falou sobre isso, a partir de maio, então vai haver um grande mutirão, né? Com certeza. Para solucionar isso. Antônio Cláudio, gostaria de comunicar que a ponte que dá acesso à saída da cidade para Alfagoma está com um buraco, Antônio Cláudio, no meio da rua, avisa o prefeito aí. Avisado, né? Quer falar de ponte agora? Não, mas qual que é essa ponte da saída para Alfagoma? Será que deve ser da Vars ali? Não sei. Vamos pedir para ele aqui voltar a comunicar. Ele está acompanhando o programa. Passa aqui pra gente, tá? Então, Cláudio, queria saber quando vão fazer o passeio do lado de baixo do Alice Altran Dourado. O que vai ser feito naquele terreno? Não só passeio, ele dá para fazer muita coisa, né, Lércio? Ali nós temos um projeto inicial ali, né, de fazer um espaço, uma área de lazer grande, inclusive abrigar a feira naquele local, mas é um projeto também que está em estudo também e dentro das prioridades, né? Então é um projeto que pode estar acontecendo, mas não de momento, mas ele está nos nossos planos aí para ser realizado. Rosa Iderval está te parabenizando aí, parabenizando a dupla. A Joana Maria da Costa, Antônio Cláudio, moro na fazenda Santa Rita das Perobas, minha filha estuda na cidade, mas a perua não quer vir buscar, Antônio Cláudio, porque é a única aluna. E aí, problema que precisa ser solucionado. Chama a Rosângela? Vamos chamar o responsável aí, quer dizer, ela tem direito, né? Direito ao transporte. Então, independente se tem uma aluna só ou não, ela tem o direito ao transporte e nós vamos apurar, ver o que está acontecendo aí realmente. Muito bem, a gente vai fazer mais uma paradinha, daqui a pouquinho a gente segue aí com esse bate-papo com o prefeito Laércio e o vice Diego de Castro aqui no programa Expresso deste sábado, dia 3 de março. Programa Expresso! Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas com a sua participação. Envie a sua mensagem com seu nome completo e diga: eu quero ir na Gelda Panice Eventos. Hoje tem baile com três grandes shows por lá, viu? Participe aí. O Célio Matos, né? Tá enviando pergunta sobre as calçadas da cidade. Calçadas estragadas e os proprietários não fazem nada. E os pedestres têm que andar na rua, Antônio Cláudio. Perguntem pro prefeito se pode ser feito alguma coisa. E aí, Laércio, Diego, quem responde essa? Antônio Cláudio, realmente nós vamos cobrar também a questão das calçadas, a questão da própria mureta, né, de 40 centímetros, que tem que ser feita nos terrenos baldios. Isso vai ser exigido e dado um prazo para que os proprietários sigam a nossa lei, que a lei exige, né, essas muretas e as calçadas. Quando, Laércio, vai ser feito isso? Isso a partir de abril, a nossa equipe já está preparada para fazer visita, né, nesses terrenos e já tomar as providências de notificação. A Maria Tereza, do BNH, está parabenizando vocês. A Aparecida dos Reis, né, está parabenizando vocês. Diz que volta a questão dos terrenos. Tem um terreno lá na Vila Lopes, na rua Joaquim Antônio Franco, ela até cita aqui o número, com muito caramujo, né? Saindo até para fora, Antônio Cláudio. Vou passar isso aqui pro pessoal. Antônio Cláudio, mas não, eu já vou assim, deixar. Essas denúncias, assim, que estão chegando, essas reclamações, o pessoal já ligar no 3555-4393, já passar. Essa denúncia vai ser cadastrada, vai ser, inclusive, dado um retorno para todas essas pessoas que estão aí solicitando esse tipo de serviço. Tony Cláudio, minha pergunta aí para o prefeito Laércio é sobre os brinquedos dos parquinhos. Olha, vários brinquedos estão estragados, a prefeitura leva para arrumar, depois não traz de volta para as crianças. O parquinho da Coab, por exemplo, olha, já não tem brinquedos, fora a qualidade dos brinquedos, que é muito ruim. Fica procurando preço mais baixo, só que a qualidade é péssima. Eu até dei uma explicação aqui para esse nosso ouvinte aqui ontem, que tem a questão da licitação, infelizmente, né? Agora a questão de qualidade dos brinquedos, esses brinquedos, por exemplo, ele já vem, né, licitado pelo Estado, né, que nos repassa esses brinquedos, então ele não é comprado nem pela prefeitura. E tem muitos que são retirados lá, porque ele não tem condições de você reformá-los, vamos dizer assim. Mas nós já estamos licitando aí uma equipe para poder fazer uma revisão geral em todos esses brinquedos que estão em todos esses parques, inclusive essas academias ao ar livre também. Nosso amigo DJ Xuxo Odaeira. Antônio Cláudio, pergunte ao prefeito onde está a atualização da Defesa Civil e o sistema de atendimento emergencial, que eu, Odaeira, Xuxa, tanto cobrei do ex-prefeito João Carlos e tanto falei com ele antes da eleição e até hoje nenhuma notícia, Antônio Cláudio. Isso está em pauta também, que é mais uma questão que nós temos que avançar, né? Inclusive, né, mandando um abraço aí pro Xuxa aí também, essa questão também que a gente precisa avançar numa parceria de resgate interno aqui, de no caso de acidentes e socorristas, né? Mas essa parceria nós vamos avançar para poder estar resolvendo esse problema. A Patrícia Aparecida gostaria de perguntar ao Laércio, ao Diego, quando é que eles vão dar uma atenção devida ao bairro que moro, que é o Jardim dos Ipês? Pois os moradores, nós moradores, estamos cansados de reclamar e nada ser feito. Ela mandou no Facebook, mandou também aqui no nosso WhatsApp. E aí? Antônio Cláudio, agradeço o questionamento aí da ouvinte. A nossa administração já proporcionou algumas melhorias, alguns avanços lá no bairro Jardim dos Ipês. Nós fizemos um tapa-buraco, uma operação tapa-buraco, mas há muito a fazer, principalmente com relação aos terrenos baldios. Como nós já dissemos, vamos notificar e, após a notificação, a cobrança da multa. Então, temos o cuidado e atenção especial, sim, ao Jardim dos Ipês. Falando em Jardim dos Ipês também, Dona Claudio, vale lembrar também que além dessa operação tapa-buracos que nós fizemos lá, que foi a primeira vez que isso aconteceu, desde a realização do bairro, colocamos também placas, né, de pare também, de trânsito, e em todas as ruas do bairro também, então demos uma atenção especial. A maior reclamação que tem lá é uma área de um terreno lá, que disse, né, área verde e área institucional, e que realmente precisa de uma roçada, mas é aquela questão. Nós precisamos agora esperar esse período chuvoso agora e fazer um serviço, né, que realmente fique definitivo lá. Cida, a Cida do Parque do Trevo, e ela está parabenizando vocês. Parabéns, Laércio, parabéns, Diego, pelo trabalho. O próximo ouvinte aqui, Antônio Cláudio, olha, fala para a secretária de saúde ir na segunda-feira no PSF do Bom Jesus para ver o tamanho da fila e ver o que pode mudar para melhorar. A recepcionista precisa de ajuda no atendimento, ela faz tudo sozinha. Não vou falar para a secretária que ela não está aqui, vou falar para o Laércio, para o Diego. O que a gente pode fazer nessa Bom Jesus questão? É um PSF, sim, que eu tenho olhado com carinho muito grande para ele, tanto que nós, nesses últimos meses agora, nós estávamos com três médicos atendendo lá no PSF do Bom Jesus, Dr. Marco Olímpio, né, que estava atendendo duas vezes por semana, a doutora Leiliane, que atendeu também durante um período longo lá, e realmente a gente preocupa com isso. Mas é a questão aí que é mais interna, né, que tem que ser resolvida, e eu garanto que a Ana Cristina está atenta com isso, e a própria Ana Maria também, Vilas Boas, que cuida dessa área também, está atenta aí para ver se realmente isso está acontecendo. Vamos lá, o Anderson está perguntando para o Laércio e para o Diego sobre as casinhas, né, a Coab. Se vai ser mesmo, também quero saber, né, o que ele está fazendo, a questão de geração de emprego. Geração de emprego, o Laércio já falou. Sobre casas populares, a Coab. O Anderson está perguntando, a Letícia Castelar gostaria também de saber sobre os apartamentos populares. Uhum. A Tati Vasconcelos pergunta para o prefeito sobre as empresas, né, que ele vai trazer para o povo, ele já falou, e sobre as casas da Coab. Tony Cláudio, as casas da Coab, é bom a gente deixar bastante claro com relação a casa e prédio, tá? Nós temos uma situação, se fosse para a gente fazer as casas, nós não teríamos condições de fazer, porque nós temos que preparar as ruas, toda a infraestrutura necessária, com luz, água, esgoto e asfalto. Isso demandaria de um recurso aí, mais de R$1 milhão para fazer essa estrutura para 192 casas, que no caso vai ser 192 apartamentos. Aonde vai ser os apartamentos? Por que nós optamos pelos apartamentos, pelo prédio? É uma área que nós já temos a infraestrutura pronta, com água, luz, rede de esgoto e asfalto. A prefeitura se gastará muito pouco para fazer esses prédios, tá? Então, era o que era viável de momento. Então, não adianta eu falar, eu vou arrumar as casas para vocês, e eu não dou conta de fazer isso nesse momento. E o que que aconteceu? Nós já fizemos, mandamos um projeto de lei para a Câmara, já foi aprovado, doando uma área de 13.500 metros quadrados para a Coab, tá? A sondagem de solo, que é a nossa obrigação de fazer, vai ser feita agora na semana que vem. Então, todo o nosso compromisso, a contrapartida da prefeitura com relação ao Coab, foi praticamente tudo realizado. Agora, essa obra já deve ser licitada agora entre maio e junho, iniciada já a partir de meados de julho. Então, a gente explicar, deixar bem claro para a população que está sendo prédio, porque é o que nós temos condições no momento. Nós já fizemos um pedido de 120 casas na faixa 1, né, que é uma prestação mais barata para o governo federal, né, e estamos na iminência que isso seja aprovado no ano que vem. Então, nós não vamos deixar de fazer as casas também. O nosso pedido já foi feito junto ao governo federal e deve acontecer, esperamos assim, a partir do ano que vem. Prestação desses apartamentos, qual vai ser, Lércio? Tem ideia? É faixa 1,5 da Minha Casa e Minha Vida. Então, deixar bem, bem claro também que é o seguinte, um apartamento desse, ele custa na faixa de 70 a 80 mil reais em torno desse valor. Uma prestação que seria a inicial em torno de R$480 e cairia no final para R$230. Então, pegaria uma faixa intermediária de famílias que têm até 2 salários mínimos de renda. Deixar bem claro também que a Caixa Econômica Federal que fará a avaliação dessas famílias que possam ser contempladas. Não é aquela questão política, não, da gente dar o apartamento para quem a gente quer. E a Caixa vai avaliar e vai ter os critérios técnicos dela para que esses apartamentos sejam, né, distribuídos. A Janaína, sempre muito preocupada aqui com os animais, ela faz a seguinte pergunta. Antônio Cláudio, aproveitando aí que estão falando sobre casas da Coab, há uma estrutura preparada para receber os animais que com certeza serão abandonados, já que será condomínio e não residências? Antônio Cláudio, eu tenho certeza de uma coisa. A partir do momento que a gente preocupa com os animais de nossa cidade, nós avançamos aí num convênio com a nossa ONG, tá? E a nossa ONG, ela ficou responsável, toda a equipe da ONG, que tem um carinho muito grande com os animais, né? Que tem um trabalho excepcional, né? De voluntários dentro da nossa cidade, ela vai encontrar uma saída aí, né? Que se isso acontecer, eu não sei a quantidade de animais que sejam, mas para que isso possa estar sendo resolvido quando acontecer os apartamentos. Leidiane Silva está parabenizando pela administração. João Vitor, meu amigo lá do Bar do Sossego de Santa Cruz da Prata, um abraço aí pro João. O Antônio Silva, Antônio Cláudio, quando é que vai colocar mais táxi ou circular na cidade para a população? Primeiro gostaria que você respondesse sobre circular, Laércio, porque táxi tem outra pergunta aqui. Circular é um outro projeto também, Antônio Cláudio, que a gente está avaliando. Há uma necessidade muito grande. A cidade, do tamanho que ficou Guaranésia, você tem, né, um loteamento alto do Boa Vista, ao extremo você tem Jardim Renovação, né, Coab de um lado, Parque do Trevo do outro. Então, realmente, há uma necessidade de circular. Agora, o que nós estamos levantando? Qual que seria o custo disso para o município? Qual seria a contrapartida disso para o município, né? No Distrito Santa Cruz da Prata, por exemplo, nós resolvemos o problema do circular. Quer dizer, nós unimos uma parceria da necessidade de transporte dos funcionários e dos pacientes com os moradores que precisam do transporte. Então, já existe uma circular na Prata hoje, durante toda a semana, né, no distrito Santa Cruz da Prata. Agora, na cidade, nós estamos fazendo um estudo, mas realmente há uma necessidade e estamos olhando com carinho, né, para essa necessidade. E os táxis, Laércio? O Marquinhos também faz a mesma pergunta. Antônio Cláudio, transporte é um direito do cidadão. Pergunte aí para o prefeito quando é que vai ser liberado mais alvarás de táxis. Falei com o Marquinhos, ligou durante essa semana aqui para mim, disse que Guaranésia já tem estrutura para ter mais táxis. Tem alguns alvarás, né, alguns táxis aqui em Guaranésia, mas que não são utilizados pelos taxistas para realmente a função de táxi, né, são utilizados para outras coisas, e que tem um número muito pequeno de táxis que atende. Eu até percebo muito isso pelos grupos do Programa Expresso, do WhatsApp. Toda hora tem gente perguntando o número de táxi e não consegue um táxi na cidade. Está faltando táxi, Laércio? Tudo, Cláudio. Primeiramente, nunca se foi regulamentado a questão dos taxistas aqui em Guaranésia. Então, nós já temos já um pré-projeto já pronto, e que ele tem que ser melhor estudado para ver qual vai ser o impacto desse projeto dentro da nossa cidade, né? Antes da gente fazer esse estudo, para que a gente possa estar mandando isso para a Câmara e avaliando se realmente há necessidade de mais táxi. E que se houver necessidade, vale lembrar também que hoje tudo que você fizer, você não pode fazer direcionamento, você não vai dar uma placa de táxi para quem quer. Você vai abrir um processo, um chamamento público, um processo licitatório, aonde todos aqueles que preencherem o requisito dentro da necessidade do município poderão ser contemplados também. Mas é um processo que a gente vai demorar até meados do ano, até junho agora, para a gente avaliar isso com maior cuidado. E esses que têm a placa de táxi e não estão exercendo a profissão, correm o risco de perder? Dentro dessa regulamentação, né, dos taxistas aí, realmente corre o risco de perder. Quer dizer, a pessoa que tem a placa, ele tem para funcionar. Então, tem que prestar o serviço. Tem que prestar o serviço. Então, isso realmente vai ser cobrado. Ó, o Juninho Macedo está cobrando aqui uma lombada lá na rua Jorge José João. Ele fez essa cobrança aqui durante o programa Alô Bom Dia. Depois, quando o Thiago esteve aqui, junto com o Júnior, também ele fez essa cobrança na rua Jorge José João. Inclusive, o Júnior falou até que achava que não, uma lombada só não daria certo. Teria que ser feito umas três lombadas ali, porque a situação era grave. Dá para dar uma olhadinha nisso junto com o Júnior e com o Thiago para saber como é que está a situação? É o seguinte, inclusive essa lombada lá, ela é prioridade, ela está entre a lombada número um a ser feita dentro de Guaranésia. Nós iniciamos a operação tapa-buracos em um dia apenas, né, devido ao período chuvoso, nós esperamos isso para abril, mas quando vier a operação tapa-buraco, aproveitando que a gente já tem a massa asfáltica, nós vamos realmente realizar essa lombada nesse local aí. José Antônio diz que até quando vai as calçadas serem usadas como complemento dos bares, né? As mesas que os donos de bares aí colocam nas calçadas e nas ruas. E aí, vai criar uma lei para isso? O projeto já tem, de repente já tem. Mas eu acho que você tem que avaliar caso a caso, né? Eu acho que sim, que você tem que avaliar a nossa cidade. Assim, tem muita gente que gosta, às vezes, de colocar uma mesa lá fora. Eu acho que você não pode ser muito radical, mas você tem que avaliar até que ponto, né, essas mesas poderiam estar causando aí um empecilho para que o pedestre pudesse estar trafegando nessas calçadas. O Marcelo está parabenizando você, está parabenizando o Diego e também está citando aqui o vereador Narciso Ferreira. Antônio Cláudio, gostaria de fazer uma pergunta aí para o Laércio e para o Diego. Se há algum projeto para a pracinha aqui no Parque do Trevo? Porque só tem nome de praça, mas não há nenhuma estrutura para os moradores usufruir do local. Pois o certo era ter iluminação, bancos, água, paisagismo, para que seja uma praça. E também o campinho precisa de traves para a molecada jogar um futebol, pois aquela trave que está lá não é adequada, é só um improviso. Obrigado, abraço. Meu nome é Nilson e moro aqui no Jardim das Orquídeas. Muito boa pergunta, Antônio Cláudio. Lembrando aos moradores ali da região, do Parque do Trevo, do Jardim das Orquídeas, que nós inauguramos recentemente uma academia ao ar livre para atender todos os moradores ali destes bairros. E nós temos um carinho especial, sim, como já foi comprovado quando nós levamos a academia para lá, de fazer outras melhorias. Neste campinho citado pelo ouvinte, no entorno do córrego, vamos fazer uma pista de caminhada em todo aquele entorno para melhorar, arborizar, dar uma condição melhor para todos os moradores e melhorar a questão da visibilidade, que é muito feio mesmo. Aquela praça está abandonada, mas estamos atentos e com muita responsabilidade, no momento adequado, fazer todas as melhorias necessárias lá também. Sandra Vilas Boas, Antônio Cláudio, bom dia. Quero dar os parabéns aí pro Laércio, pro Diego. A saúde está muito boa, pelo menos para mim e minha família. Fomos sempre muito bem atendidos. Parabéns e um abraço. Parabéns ao prefeito Laércio, ao vice Diego, pelo ótimo trabalho. E a Deliana. Pergunta aí pro prefeito se esse entulho já está há mais de 6 meses e ninguém toma providências. Fica no Parque das Orquídeas, do lado do Parque do Trevo. Tem muito entulho E bicho, o entulho tem que ser contratado a caçamba, né? Agora eu acredito aqui que não seja um problema dela, me parece que deve ser algum vizinho, tá na rua lá. É. Que, como é que deu? Eu pedi pra ela também ligar no telefone, no 3555-4393, fazer essa reclamação, tá? Que o nosso pessoal vai lá, eles vão coletar esse entulho e realmente nós vamos mandar a multa pro proprietário. Júlio César, Antônio Cláudio, queria parabenizar o Laércio, o Diego pelo trabalho que eles vêm fazendo. Eu queria perguntar para eles sobre os terrenos lá do Capitão. Queria saber se eles vão fazer casas ali, né? Os predinhos. Não tenho casa, pago aluguel, tenho que conseguir minha casa e tal. Na verdade, as casas, os prédios não serão ali onde era o Capitão, né, Laércio? É no alojamento do Capitão também. Lá é considerado Capitão. Vai ter uma parte ali de cima, isso, né? Isso, da Coab. Isso. Tá respondido aí pra você, viu, o meu amigo Júlio César. Antônio Cláudio, aqui é o Luca, filho do Genivaldo, do bairro. Gostaria que você perguntasse para o Laércio se aquele postinho que vai fazer lá no Renovação vai dar emprego, porque estamos precisando de serviço. Tem um conto que você falou na questão do desemprego, né, Laércio? Exatamente. Quero agradecer o Laércio pela atenção que ele tem dado à nossa família, no caso minha irmã, muito obrigado mesmo, é Ivete Chaves. Antônio Cláudio, mais perguntas aqui sobre as casas populares. A Fabiana Rodrigues, como é que vai ser a escolha? Laércio já explicou aqui. Antônio Cláudio, sou a Marlene, bom dia, estou passando dificuldades, tenho filho pequeno, pago aluguel, não trabalho, pago água, pago luz. Olha, procure assistência social aqui do município, a Martinha vai conversar com você. Antônio Cláudio, gostaria de comunicar que a ponte que dá acesso à saída, a ponte saída próxima ao Minquilo, a respeito da Alfa Goma. Entendi. É aquela ponte que está com um buraco no meio da ponte. Mais uma, né? Mais uma. Vamos falar das pontes, né? Estamos enrolando já para falar das pontes aqui. Vamos entrar nas pontes. Samuel Vieira da Cruz. Por que ainda não foi reconstruída a ponte da Várzea e do Parque do Trevo? As outras pontes da Vila Nunes também estão se deteriorando. Que grau de prioridade a reconstrução das pontes tem na visão dos vossos governos? A Jéssica Vilas Boas. Bom dia, Antônio Cláudio. Gostaria de saber o motivo da ponte da Rua Marechal Deodoro da Fonseca ainda não estar pronta. Por favor, se possível, gostaria muito de saber isso. E que fizesse um esforço maior para terminar essa obra, ou recomeçar, porque, claro, não precisa nem dizer o quanto faz falta. Gostaria de deixar uma sugestão para o prefeito Laércio sobre a ponte aqui no Parque do Trevo, que com certeza ele vai ser muito questionado. A minha opinião é fazer uma passarela só para pedestres, que pode ter uma estrutura mais longa, que não seja na beira do rio, porque se arrumar, logo vai ter o mesmo problema e também não tem necessidade de passar carros por ali. É mais para as pessoas. Rosa está mandando essa sugestão aqui para você, Laércio. E aí, a questão das pontes? Temos várias com problemas na cidade. Só respondendo para a Jéssica aí, quer dizer, a questão das pontes é prioridade número um nossa hoje, tá? Desde quando nós assumimos o governo, essa ponte da Rua Marechal Deodoro era uma preocupação imensa. Em fevereiro, nós iniciamos a licitação para a contratação da empresa. Ela foi deserta. A segunda licitação também, a terceira também. Por quê? A forma que estava lá. Estava muito complexa e nenhuma empresa teria interesse de estar fazendo esse serviço. O que nós fizemos? Nós contratamos uma máquina da MOG, fomos lá, removemos toda a antiga ponte, que era o mais difícil de ser feito, tá? Abrimos uma licitação, contratamos uma empresa aonde ela vai fazer só a mão de obra. Nós compramos todo o material, já está licitado, dinheiro separado para isso, tá? Essa empresa iniciou lá, começou o período chuvoso e pelo local dela, qualquer tipo de chuva que dê, ele vai e leva todo o serviço. E lembrando aqui também que não houve prejuízo para os cofres públicos também do serviço que foi embora, não, gente. A empresa perdeu a mão de obra que ela colocou no local, porque o que levou foram pedras brutas que foram feitas e o desvio do rio. E essas pedras foram recuperadas de volta. Então, não houve prejuízo para a prefeitura em relação aos serviços que foram feitos. Houve sim para a empresa. A empresa, diante disso, ela quer uma previsão aí em torno de 30 dias que não prevê chuva, para ela chegar e terminar essa obra. Parou o período chuvoso, 30 dias essa obra estará pronta. Essa ponte específica da Marechal. As outras pontes, nós temos diversas pontes no município, inclusive essa ponte lá, né, que conhecida como a ponte lá do Jucemar. Essa ponte nós já pedimos licenciamento ambiental para que a gente possa fazer a reforma dela, tá? Essa ideia pode ser boa também, a questão de fazer uma passarela ali, tá? É uma ideia que a gente pode estar avaliando também, mas parou o período chuvoso também, essa ponte nós já temos recurso financeiro, inclusive, para fazer essa ponte também. É uma preocupação muito grande nossa também. Com relação a diversas pontes rurais, nós compramos essa semana diversas peças de madeiras, tá? Para que possa reformar e resolver esses problemas das pontes nas estradas rurais. Muito bem, o João Batista, questão da limpeza no córrego do Brito, está muito sujo, Antônio Cláudio, tem previsão para alguma limpeza? É, essa limpeza do córrego do Brito, eu já tinha até dito para você aqui na entrevista que eu dei pelo telefone para você aqui, que após o período das chuvas de março agora, nós vamos fazer uma limpeza nos três córregos da cidade. Nosso ouvinte aqui, a Débora, ela fez uma pergunta bastante extensa aqui, a gente vai dar uma resumida, ela está perguntando sobre nutricionista. A gente sabe que tem um nutricionista especializado, né, para merenda escolar, mas seria possível um nutricionista no posto de atendimento especializado no centro? Antônio Cláudio, a gente vem com aquela questão das prioridades ainda, né? Eu acho assim que nós temos que avançar bastante na saúde. Há uma possibilidade, sim, mais à frente, não hoje, entendeu? E a gente tem que eleger essas prioridades, mas há uma expectativa aí que a gente possa avançar na questão da contratação do nutricionista mais para o futuro. É, o pessoal elogiando aqui a casa lá de Alfenas, o pessoal perguntando aqui das pontes, muitas perguntas sobre as pontes continuam chegando aqui. Parabéns, Laércio, Diego, pelo ótimo trabalho nas escolas. Sempre que precisamos, eles têm dado todo o suporte. Exemplo aí, as fanfarras. Robinho Perucini está mandando essa. Um abraço para o Robinho. Só lembrando a casa de Alfenas aí, no ano passado, a casa de Alfenas abrigou 6.500 pacientes no ano de 2017. Tá? Então a gente vê assim que realmente essa casa fez a diferença, deu comodidade, tranquilidade para aqueles pacientes que fazem o tratamento de saúde em Alfenas. Um abraço aí para o Abner, que também está perguntando das pontes, o Laércio já respondeu. Finalização da nova creche lá no 25 de dezembro, tem previsão? Não deu início com o mandato dele, foi no anterior. E aí, Laércio, tem previsão da creche lá no 25? Antônio Cláudio, a creche até foi um motivo de debate na Câmara agora essa semana. A empresa que ganhou a licitação, ela teria que ter entregue essa obra em 16 de setembro de 2016. E como isso não aconteceu, houve vários erros de projeto, né, durante esse período aí, e a gente resolvendo tudo isso, a empresa pediu um valor de uma obra de R$1.700.000, ela pediu mais R$193.000 de reajuste desse contrato, sob pena de abandono da obra. Nós mandamos um projeto de lei para a Câmara, que vai ser avaliado agora na semana que vem e votado, né, para que a gente possa dar continuidade e o término dessa obra até julho desse ano. Joel Magalhães está parabenizando você pelo trabalho feito na Casa de Apoio lá de Alfenas. A Tânia também está parabenizando você, está perguntando sobre os terrenos para as pequenas empresas. A Jéssica Rodrigues também pergunta, gostaria de saber, Antônio Cláudio, se os microempreendedores vão ganhar terreno também para construir, afinal não são todos que começam lá de cima, não é? Precisamos de oportunidade para crescer. Antônio Cláudio, é um outro compromisso que eu tenho urgência em estar resolvendo, que é a questão dessa distribuição dos terrenos para o microempreendedor. O projeto já está pronto, está no cartório, registrado, né? Deve ficar pronto o registro essa semana, né? Foi para o cartório. Nós estamos, a única pendência é uma aprovação ambiental, que já está em Varginha, que deve acontecer agora até meados de março. Com isso, logo de início, nós já vamos fazer um chamamento público, um processo licitatório aí, para que a gente faça uma doação desses 153 lotes, que atenda realmente a necessidade daqueles que realmente precisam desses lotes e com critério e a questão da impessoalidade, né, que a gente bate muito nessa tecla aí, para não haver nenhum direcionamento aí e que toda a população fique feliz. A nossa expectativa dentro dessa doação dos 153 lotes é gerar, a partir já de imediato da doação desse lote aí, cerca de 300 empregos já direto, né, com a construção, reforma, muros, etc., dentro desse empreendimento. Questão dos animais de grande porte aqui no passeio, comendo lixo, fazendo maior sujeira nas madrugadas da cidade, Antônio Cláudio. Pergunta aí pro Laércio. Antônio Cláudio, isso já começou, assim, nós já temos um menino que já está de plantão 24 horas por dia, pegando esses animais, já foram apreendidos vários animais nesses últimos 15 dias, tá? Qualquer, agora mesmo, já mandaram uma fotografia aqui num grupo de WhatsApp que tinha uns animais lá na Vila Cruzeiro, né? O menino já está lá, né, buscando esses animais. Então, eu acho assim que essas apreensões que estão sendo feitas aí já vão moralizar, vamos dizer, a questão desses animais soltos. Vai ser multado também os proprietários? Vão ser multados também, tá? Vão ser multados também. Nós vamos ser criteriosos e rigorosos na reincidência desses animais soltos na rua. A Nelson está pedindo aqui, Antônio Cláudio, olha, por favor, fala para as pessoas que no começo, né, o telefone que o Laércio está passando aí, o 3555-4393, o telefone de reclamações vai estar pouco difícil, que é o começo, né? Então, pede paciência aí para todo mundo, viu? Não, mas pode ser certeza que vai ter que estar no plantão lá e atendendo todo mundo. Se for preciso, a gente coloca até mais um funcionário lá para poder atender todas as demandas. Então, o que não pode acontecer é a população sem ficar o atendimento. E isso pode ter certeza. É um direito da população e a população vai ser bem atendida. E se um funcionário não der conta, vamos colocar dois. Isso em todas as áreas, Lars? A reclamação desse telefone de acesso aí vai ser para todas as áreas. Reclamações de saúde, de exame, geral. Mas tudo... quando eu digo que se algum funcionário não estiver dando conta do serviço, vai dobrar também? Porque tem muita reclamação de funcionário da prefeitura. Se o funcionário não estiver cumprindo as atribuições dele, né, dentro do que a gente espera, você pode ter certeza que eu vou remanejar esse funcionário e colocar um funcionário que esteja realmente empenhado, entendeu? E capacitado para exercer as funções que foram determinadas. O Jonas Donizete de Abreu, enquanto vivemos uma crise sem fim, os cargos de desconfiança aqui, segundo ele, pesam demais na folha de pagamento, confianças com pagamentos grandes e sem resultados, apenas sugando o município. Uma crítica aqui do Jonas Donizete Abreu. Isso está acontecendo, Lars? Você afirmou aqui para mim no ano passado que não. Os cargos comissionados são cargos de confiança, né? Cargos de confiança do prefeito. E eu estou muito feliz com os cargos, né? Com toda a equipe minha que foi realmente dado esses cargos. E pode ter certeza que, para mim, esses funcionários eles estão contribuindo da forma que eu esperava. Tá? E esses cargos, vale lembrar também que os cargos comissionados são limitados. E os cargos comissionados existiam na administração anteriores e existem na minha. Então, é uma questão pontual aí, pessoal. Mas, ao meu ver, estão todos, né, sendo... Correspondendo dentro da expectativa. Vamos fazer um intervalo em comercial, a gente volta já já para os últimos minutos aí desse bate-papo com o prefeito Laércio e com o vice Diego de Castro. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Você está ouvindo Programa Expresso. Seguindo aqui com o Programa Expresso de hoje, recebendo o prefeito Laércio, o vice Diego de Castro, Maicon Rodrigues está mandando pergunta aqui pra gente. Antônio Cláudio, boa tarde Laércio, boa tarde Diego. Prefeitos mineiros estão reclamando do governador de Minas Gerais, Pimentel, do PT. Inclusive o prefeito Jarbinhas de Goxupé se pronunciou em vídeo cobrando para que o nosso governador petista pagasse o que deve ao município, pois até a saúde está sendo afetada por falta dos repasses do governador. Laércio, o que o senhor está achando em geral da administração do governo Pimentel? E visto que nossos vizinhos goxupeanos estão tendo problemas com a administração mineira atual, podemos entender que Guaranésia também está sendo afetada? Qual a situação de Guaranésia em relação aos repasses atrasados do governo Pimentel, Laércio? Antônio Cláudio, nós temos que agir nessa situação aí com muita prudência, muita tranquilidade de aguardar os fatos, né? Nós temos recursos realmente para receber do governo do estado, mas nós estamos em conversa, né, com a própria assessoria do governador lá e com os deputados, e estamos no aguardo aí que isso se normalize agora até o início de abril. Então, realmente há recursos em atraso, mas nós estamos aí aguardando que a gente possa ser, assim, que isso possa ser solucionado agora até o mês que vem. Ah, o pessoal parabenizando mais uma vez aqui a turma lá da fisioterapia, a equipe da fisioterapia. Ah, o Giovanni Moraes, parabéns, continue nos abençoando e tenha o discernimento para realizar as atitudes nesses próximos anos. O Giovanni Moraes ainda está no departamento de esporte? Tá. Está confirmado que o Bombril, né, o nosso querido Bombril, Luiz Carlos, né, é o novo secretário, diretor do Departamento de Esportes, Lars? Podemos anunciar isso? Podemos anunciar, sim. Inclusive, nós tivemos uma reunião com o Bombril na semana passada e fiquei muito empolgado, né, com a humildade dele, a presteza, a garra e a forma que ele vem para trabalhar. Ele vem com muita garra, com muita responsabilidade, com muita vontade de fazer, e o Bombril assumirá o cargo de diretor de esporte agora no dia 16 de março. Leidiane e Viviane, lá da Rojão Alto Pesca, estão parabenizando vocês aí pela administração. Um abraço para vocês. Antônio Cláudio, sou a Tânia aqui do Jardim Renovação 3. Pergunta para o Laércio o que ele está fazendo ou pretende fazer com essa crescente violência que vem acontecendo em Guaranés e em Santa Cruz da Prata. São roubos e muitos assaltos, Antônio Cláudio. E também, quando está previsto a entrega no PSF, né, o postinho lá no fundo do Renovação? Responda para a Tânia, por favor. Laércio. Tânia, a respeito do PSF da Renovação, nós estamos programando para inaugurá-lo em julho ou agosto, tá? Já estamos preparados aí para trazer médico, o enfermeiro, toda a equipe, para que esse poço já esteja em funcionamento no mês de agosto. Então pode ter certeza aí que nós estamos avançando bastante e bastante preocupado, né, em resolver esses problemas de atendimento de saúde aí do renovação. Com relação à segurança pública, nós estamos fazendo o nosso esforço e o nosso esforço além dos limites nossos, tá? E a nossa parte. Nós já colocamos hoje todos os prédios públicos do município e do Distrito de Santa Cruz da Prata, tem câmera de monitoramento. E com isso já está dando condições para a polícia monitorar vários roubos, não só o que acontece só nos prédios públicos, não. Na rua, né? Quer dizer, a passagem. No Distrito de Santa Cruz da Prata, para você ter uma ideia, nós fomos pioneiros nessa ideia aí de colocar o monitoramento de câmeras em todas as entradas e saídas do distrito. E isso já proporcionou, inclusive, pistas para a polícia quando houve o roubo do banco lá no Distrito de Santa Cruz da Prata. A segurança hoje, para você ter uma ideia, nós repassamos para a polícia militar cerca de quase R$90 mil ao ano de apoio financeiro. Abastecimento dos carros da polícia, conserto, manutenção, é tudo por conta da prefeitura. Recentemente tivemos esse problema com a delegacia, né, que teve um problema aí, a questão do imóvel, e ela já está no prédio da prefeitura hoje funcionando, e, né, e na semana que vem nós já vamos anunciar, inclusive, o dia, né, que vai iniciar a carteira de identidade, vai começar a ser feita aqui em Guaranese agora, já está tudo pronto, tudo preparado, funcionário treinado, convênio assinado com o Estado. Finalmente, hein, Diego? Finalmente, temos a previsão de lançar esse serviço. Diego ainda é vereador, falava muito disso aqui no programa, né? Pois é, mas infelizmente na época eu não obtive êxito, mas com o apoio do Laércio, desde o primeiro momento, quando levei a ele essa reivindicação, ele abraçou a causa. Então, vamos lançar essa expedição da carteira de identidade juntamente na inauguração da delegacia, que deve ocorrer agora no dia 16 de março. Então, estamos muito contentes, muito felizes, e eu tenho certeza que vai ajudar muito a população vai ficar contente. É mais uma conquista dessa administração para todos os guaranesianos. Bom dia, Antônio Cláudio, aqui é a Lia Tomás, através de poucas palavras, venho agradecer o senhor prefeito Laércio Sintra pela atenção, pelo socorro, que nunca deixou de me atender e me ajudar com o Jorge. Fui bem atendido por ele na prefeitura. Me falta realmente palavras para agradecer muito você. Que Deus abençoe muito você, Laércio. Vou guardar para sempre você em minhas orações. É a Lia do Jorge. Agradeço também as enfermeiras que cuidou do meu marido durante 13 anos. Lia, um abraço para você. O Jorge, um grande amigo. Nós trabalhamos por muito tempo juntos na fábrica de macarrão Beroco. E realmente o Jorge, né, nos deixa nos faz muita falta, né, a ausência dele aqui. Mas você é uma guerreira, segue em frente e um grande abraço para você. Seila e Rogério parabenizando o Laércio e o vice pelo trabalho. Vilton te parabenizando aqui, os dois, né? Laércio, é preciso manilhar as estradas, não só cascalhar na época de seca, viu? É o Rian Pedro. Uma dica, não inaugure nada pela metade como fez outros administradores, viu? Somente para ganhar votos. Muitas coisas já precisam de reformas. Olha o poliesportivo, por exemplo. Rian Pedro, vai ser a sugestão dele aqui ou vai inaugurar pela metade? Não, com certeza, Rian. E obrigado pelas dicas que você está dando aí. Tá perguntando, Antônio Cláudio, pergunta aí pro Diego quando realmente vai começar a tirar a identidade. O pessoal é preocupado realmente com isso, né, Diego? Provavelmente agora, junto com a inauguração do novo local da delegacia, em meados de 16 de março. Bom, tem muitas perguntinhas aqui. Antônio Cláudio, pergunta aí pro Laércio: para onde estão mandando os dependentes químicos e alcoólatras? Porque não tem convênio com a comunidade terapêutica de Guaranésia. É o Cristiano que enviou pelo WhatsApp, mas a perguntinha dele também está aqui na minha pauta. Ele enviou ontem para a gente. Guaranésia não tem um convênio com a comunidade terapêutica daqui de Guaranésia. Eu estive internado lá e, graças a Deus, tive condições de pagar. Mas e quem não quer ser internado e não tem condições de pagar? Como é que faz? Cristiano. Doutor Cláudio, isso aí já existe, né? Inclusive um pleito, né, do pessoal da administração dessa clínica terapêutica de Guaranésia, e nós já estamos avançando, acertando a documentação para que a gente possa estar ampliando já as parcerias existentes que nós temos em Alfenas com essa clínica aqui de Guaranésia também. Pode ter certeza que nós vamos fazer uma parceria aqui e vamos dar apoio também, que é muito importante também o trabalho que eles fazem, né, aqui em Guaranésia. Nós reconhecemos isso, mas por questão burocrática e de licitação, isso, né, não aconteceu ainda. Mas pode ter certeza que nós estamos empenhados em resolver essa solução e tê-los, essa clínica, como parceiro. Muito bem. Bom, tem muitas outras perguntas por aqui, mas infelizmente nosso tempo está esgotado, né? A gente tem que dar sequência aqui no programa Expresso. Daqui a pouquinho a gente vai ter um bate-papo muito legal, muito bacana com as irmãs, a irmã Marlene e a irmã Neuza, lá da Congregação das Irmãs Nova Betânia de Guspé. Vamos conversar também com o Jaime Aleixo, que é da comunidade, né? É, Escola da Vida aqui de Guaranés. Eles vão estar fazendo um evento bacana amanhã, a gente vai estar falando sobre isso. Para finalizar aqui, tem uma perguntinha, Laércio e Diego, que é lá de Mococa, na verdade, um ouvinte de Mococa, mas ela, claro, sendo de Mococa, ela não estaria inteirada dos assuntos aqui de Guaranés, mas ela pergunta sobre as eleições nacionais. É, o que esperar das próximas eleições? Queria saber a opinião dos dois, já que esse ano é um ano importante. A gente vai votar para deputado, estadual, federal, senador, governador e presidência da República. Antônio Cláudio, é uma expectativa que a gente primeiro tem que definir esse cenário, né, tanto nacional como estadual, de que forma ele vai ser concluído, quem serão os candidatos, para a gente se posicionar. É um momento único aí para que toda a população tenha condições realmente de escolher aqueles governadores, né, e deputados e o próprio presidente da República com critérios que realmente sejam comprometidos com a nossa população. Temos vários deputados que apoiam a Guaranésia. Como é que vai ficar a situação do prefeito Laércio em relação ao apoio a esses deputados estaduais e federais? Antônio Cláudio, eu tive o prazer de ter praticamente 13 partidos na nossa coligação, né, de candidato a prefeito, junto com o Diego aqui, aonde nós devemos, assim, muito para diversos deputados. Vários deputados, tanto federais como estaduais, estiveram presentes com a gente aqui nessa caminhada, e a gente deve obrigação para eles. Para mim, eu fico numa situação assim, bastante difícil, porque eu tenho um relacionamento praticamente com vários deputados que são parceiros realmente. Mas no momento assim, oportuno, né, assim que estiver definido todo o quadro aí, com certeza eu tenho que apoiar os deputados da minha base, né, e isso aí eu tenho que seguir, mas nós teremos outras equipes aí também dentro do grupo aí que estarão apoiando outros deputados também, e a gente vai trabalhar aí numa parceria bastante ampla para que sejam todos, né, contemplados com os votos dentro do nosso município. Diego, você. Como o prefeito disse, ainda o quadro está indefinido, estamos na expectativa das definições e que a população tenha consciência, prudência para escolher seus candidatos. Os deputados estaduais, federais, os da nossa região têm colaborado muito, trabalhado muito aqui pela nossa região e creio que somos privilegiados pelo bom desempenho dos nossos deputados, tanto federais e estaduais aqui da nossa região. Então, que a população tenha tranquilidade, prudência, analise o histórico de cada um, os trabalhos realizados por cada um e os planos que cada um tem para trabalhar lá no Congresso ou na Assembleia Legislativa. Nossa administração está contente com o trabalho de todos os deputados da nossa base de apoio, tem manifestado junto ao nosso governo. José Moretti, Fátima Moretti parabenizando, o Antônio Pedro também está ligado e mandando abraço para vocês, a Simone, o esposo Beto, tem mais gente mandando abraços aqui, Sandra também está parabenizando vocês, o Eloísio Lolo, né, tá mandando também um abração. Eloísio tem uma reclamação, ele está fazendo uma reclamação aqui que o pessoal sofreu, a questão da telefonia nos bairros periféricos, o pessoal sofre demais lá, por exemplo, no Jardim Renovação, para realizar ligações. Tem algum planejamento aí para novas torres de celular? Eu sei que depende muito das empresas, dos operadores, mas a Prefeitura pode fazer alguma coisa nesse sentido, Laércio? Antônio Cláudio, essa questão do telefone, principalmente telefone fixo, né, que também nós tivemos um problema na semana passada, né, que depende praticamente das empresas, né, que não tem ligação com o município, mas o município está aí preocupado em buscar uma nova área, né, para que deixem aberto que as torres, né, de telefonia, de TV, sejam colocadas nesse espaço de uma maneira que atenda e seja direcionada para toda a população guaranesiana. Então, nós estamos estudando uma nova área aí para que a gente possa estar desapropriando essa área e colocando à disposição dessas empresas aí, tanto de telefonia como de TV, para a gente poder dar uma qualidade melhor, né, tanto de telefonia e de TV para toda a população. Considerações finais, Diego de Castro. Agradeço a oportunidade, Antônio Cláudio, é sempre um prazer estar aqui com você, dialogando com a população, é um canal extremamente importante. Ficamos muito felizes quando somos convidados por você para vir ao programa Expresso. Como o prefeito disse, nós dizemos aqui no desenvolver da entrevista, avançamos muito, 2017 foi um ano onde nós trabalhamos com um orçamento elaborado pela administração anterior, um orçamento difícil de ser realizado. Foi concretizado R$100 mil a menos, um orçamento realizado, então com tão pouco fizemos muito. A nossa avaliação, graças a Deus, pelas pesquisas que você tem feito aí, pelas enquetes, a população está aprovando o nosso trabalho, a nossa caminhada, as nossas decisões, mas há muito a fazer e nós temos consciência disso, estamos empenhados, nossa equipe está comprometida para poder fazer o melhor possível para toda a população. Avançamos muito, mas há muito a fazer. Agradeço, Antônio Cláudio, mais uma vez, a todos os ouvintes, a todos aqueles que participaram. Estou à disposição sempre quando solicitado, Antônio Cláudio. Laércio, considerações finais? Antônio Cláudio, hoje foi assim, praticamente, né, a gente fez aí um trabalho, né, junto com a população. Respondendo, né, a população. Por um outro lado também, assim, nós tivemos muitos feitos, né? Eu fico muito feliz dos feitos que foram realizados em 2017, né? A gente tem uma relação enorme de feitos que nós avançamos no ano de 2017. É natural essa reclamação da população em diversos pontos aí pontuais que realmente precisam ser resolvidos, mas a população pode ter certeza de uma coisa: nós estamos empenhados em resolver. Não por politicagem, não. Eu quero ser um prefeito que amanhã saia da prefeitura com a cabeça erguida, que eu atendi toda a população, independente de política, independente de voto. Com responsabilidade, entendeu? E realmente compromissado com toda a nossa população. Fizemos no ano 2017 agora, né, financeiramente, os funcionários públicos municipais receberam, antes de terminar o mês, todos os meses, o pagamento de todos os funcionários foram feitos antes de terminar o mês. Então, nós fizemos um trabalho aí, realmente, com responsabilidade, no sentido de gerir os recursos públicos, tá? Queria agradecer a Câmara Municipal, todos os vereadores. Hoje nós temos uma parceria com os 11 vereadores, nós não temos oposição dentro da Câmara hoje, nós temos 11 vereadores realmente comprometidos em nos ajudar a governar de uma forma responsável. Isso não pode ser ruim, Laércio? Ter a unanimidade na Câmara, a unanimidade, ninguém te aponta, ninguém fala não pra você? Não existe não, existe muitos não. Existe não, inclusive, na minha base, entendeu? E não tô, quando eu falo assim que eu tenho a parceria deles, é porque eu ouço todos e respeito todos. Então, essa parceria, às vezes tem projetos, por exemplo, que o próprio vereador, prefeito, isso aqui a gente poderia estar mudando. Então, nós conversamos com a Câmara. Então, quando a gente fala dessa parceria, não é a tela do existe seu. Existe o diálogo, então. Existe, né, o diálogo de conversa. Então, essa parceria com os 11 não tem exclusão de falar, esse está de cá, esse está de lá. Então, nós temos um bom relacionamento com todos. Então, isso aí, eu queria agradecer à Câmara Municipal, né, por essa parceria, desses avanços todos que nós tivemos aí, dessa base de governo que nós fizemos em 2017, também devemos muito a eles, aos trabalhos deles. Uma parceria, assim, muito grande com o próprio Judiciário, com o Ministério Público, nós somos e está indo até o Ministério Público conversando, buscando soluções em conjunto. Então, isso está me dando uma sustentação de credibilidade junto ao nosso governo, tá? Agradecer toda a nossa equipe, né, toda a nossa assessoria, todos os funcionários da prefeitura que diversas formas aí têm nos ajudado a contribuir com a administração que estamos fazendo, né, e ter essa aceitação popular, né, que nós temos hoje de crédito e de confiança. Então, essa confiança você pode ter certeza que nós vamos aumentá-la cada dia mais. Então, assim, deixo um abraço, né, para toda a população. Agradecer você pela condução do programa, pelo seu trabalho, né, de estar defendendo a população, levando os anseios da população até o executivo, né, para que a gente busque de alguma forma as soluções para esses problemas. Mas deixo aqui meu abraço para todos, uma boa tarde, e estamos à disposição a qualquer momento da população, né, para levar informações a tudo aquilo que se fizer necessário. Hoje de manhã a gente fez uma pequena enquete no meu perfil pessoal no Facebook, perguntando qual é a avaliação do trabalho do prefeito e do vice aqui em Guaranésia. 81% responderam ótima ou boa e 19% regular e ruim. Então a avaliação está muito boa, né? Doutor Cláudio, eu não poderia deixar de falar também do nosso carnaval, né? Que eu vi uma enquete que você fez aí também a respeito do carnaval. Sim, a avaliação foi boa também. A avaliação, né, 94% da população avaliou como bom e ótimo, né? Agradecer aí a toda a equipe que proporcionou isso à população. Quer dizer, nós trabalhamos para a população. Quem tem que estar feliz com a nossa gestão é a população. Então não adianta eu achar que eu estou certo, correto, e a população não está feliz comigo, né? Então nós estamos fazendo um trabalho e consultando a população e realmente ouvindo a população. Eu acho que isso é o diferencial do nosso governo. Valeu, Laércio, obrigado pela participação. Diego, muito obrigado. Maurício, muito obrigado pela participação. Letícia, que esteve aqui. Vivian, a gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente segue na edição desse sábado do Programa Expresso. Programa Expresso.